Olá, boa noite. É exatamente o radar que sintoniza. E no caso, no arranque de mais uma série de 5 emissões, 23, 1 da manhã, de hoje até sábado, por aqui, na pontinha da antena 97.8. Emissão online também, www.radarlisboa.fm. Hi. How you doing? Just the ghosts of the people they once held dear. We're an army around the country, we're all stuck in our rooms. It takes a lot of desperation to make a move. Out the door, down the stairs, through the clothes, down the street, on the bus, to the pub, and there are people meet. But we'd rather sit and stare, wonder what may happen now. We can move our heads in time with a brighter beat. Toca do Lobo em plena radar, Viriato 25-23, 1 da manhã, Malcolm Middleton, no início de hoje, nas boas-vindas com a Bright A Bit.

deep-toyed kids straddle the streets. We've shunned them from the greasy grind. The poor little things, they look so sad and old as they mount us from behind. I ask them to desist and to refrain, and then we call upon the author to explain. Rosary clutched in his hand, he died with tubes up his nose, and a cabal of angels with finger symbols chanted his name in code. We shook our fists at the punishing rain, and we called upon the author to explain. He said everything is messed up round here, everything is banal and chichoon. It's a planetary conspiracy against the likes of you and me in this idiot constituency of the moon. Well, he knew exactly who to blame, and we called upon the author to explain. Oh, Prolex, Prolex, nothing a pair of scissors can't fix. Yeah, Prolex. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Terrinha Joana Cristina falou mais daqui a pouco, 23h30, já que no dia 3 de dezembro comemoramos um ano de emissões aqui em Pleno Radar, vamos recordar nessa altura exatamente o tópico que também inaugurou essa nova rubrica dentro do Viriato 25, o Tira Linhas. The Aliens. Dois títulos. Theremin e Honest Again. Wake up. Band, dois títulos ainda na fase inicial das boas-vindas de Viriato 25, a nova toca do Lobo na Radar, 23, 1 da manhã. Queremos desde já deixar aqui o agradecimento a quem nos outorou ao longo das duas últimas semanas em regime praticamente, se não totalmente afónico. Queremos que a recuperação tenha sido não tão rápida como desejávamos, mas vai acontecendo. The Aliens, Termine Honest Again, dia 3, numa das duas datas, a primeira das duas datas de Super Bock em Stock, no Maxim. Primeira parte de El Perro del Mar, A Fine Frenzy. Dois títulos para o álbum One Cell in the Sea. Don't know what to do anymore. I've lost the only love worth fighting for. And I'll drown in my tears, don't mince. Would show you that would make you hurt like me all the same. I don't want mud slinging games. It's just a shame to let you walk away. Is there a chance I find me a light at the end of the tunnel? A reason to fight. Is there a chance you might change your mind? Or are we ashes and wine? Don't know if our fate's already sealed. This day's a spinning circus on a wheel. And I'm ill with the thought of your kiss. Coffee laced, intoxicating on her lips. Shut it. Ashes and Wine, e ainda a recuperação para o tema de Whisper, algumas das escolhas de One Cell in the Sea, A Fine Frenzy, faz companhia esta excelente novidade e new cut de há pouco tempo por aqui em Feriado 25, a El Perro del Mar. Dia 1º de Super Balkan Stock, no caso o Maxim, dia 3. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. O Alentejo de Armando Alves é um pouco diferente do Alentejo de Eugénio de Andrade. Menos queimado e nu, visto ou sonhado noutra época, com verdes searas onduladas e uma poeira súbita que às vezes se levanta nos carreiros, quando os pastores, ao anoitecer, conduzem o gado ao monte. Um Alentejo com sombras azuladas e charcos de água morta, onde o lirismo delgado dos juncos se demora, e a serenidade pôs a devagar como as cegonhas nos campanários. Um Alentejo onde uma revoada de pássaros, ou uma fogueira, rompe do pior nido da esteva, deixando atrás uns estalidos breves. Um Alentejo quase plácido, com tonalidades foscas, de elegia à memória de alguém que nos deixou há muito. Mas o que não deixa nunca de estar presente, no Alentejo de Eugénio de Andrade e no de Armando Alves, é aquele horizonte onde o olhar se estende e se consome e a solidão sobe alta como a lua. Na Radar FM, Tira Linhas apresenta Alentejo, Eugénio de Andrade e o pintor Armando Alves, uma edição Campo das Letras. Tira Linhas, a sua tatuagem à tinta da China, na Radar FM. At the precinct, we had some good times, hanging with the wildlife. Na na na na na na na na na na. But the ladies from the traz mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Esta semana voltamos a recordar a primeira ou as primeiras inserções de dezembro de 2007, porque a partir de 3 de dezembro a emissão de Viriado 25 faz exatamente um ano de antena por aqui na Radar. Foi também com Alentejo que Ana Cristina Ferrão começou as suas inserções de Tirolinhas, acompanham-nos habitualmente por volta das 23h30, a caminho da colher de blues, um pouco mais tarde. 99's há pouco, Arcade Precinct, New Cut, há pouco tempo, K

radar.antena97.8 MHz, Rádio Difusão, é virgado 25 a Nova Toca do Lobo, segunda a sexta, 23, 1 da manhã. 1990s. Os Franz Ferdinand com Ulysses. The Week That Was. Single, por enquanto, Scratch the Surface. Vamos a caminho da colher de blues, acontece por volta das 23h45. Pedro. Zé Pedro. Zé Pedro Rock and Roll. Na Radar, nenhuma missão é impossível. São 5 para 1. 5 músicas para uma semana. Escolhidas a dedo ou ao pontapé. De segunda a sexta, compacto, domingo às 5 da tarde. Zé Pedro Rock and Roll. Licença para rock and rolar. Pedro. Zé Pedro. Viriato 25 é a colher de blues. But she's good as she can be. She may be 90, but she's all right with me. Play it. Inicia-se mais uma série esta semana, a dedicatória a um álbum de edição da Black and Blue, subordinado ao tema Harmonic and Washboard Blues, temas de 1937, imagina, tão atrás, e 1940, com Jazz Gillum e Washboard Sam. I work down in the mine. I work hard every day. I got a woman home waiting to take my pay. I'm that man in the Bama mine. She can spend my dollars like she can my dime. Yes, I work down in the mine. I've got a Cadillac eight. My woman got the job keeping my business straight. I'm that man in the Bama mine. She can spend my dollars like she can my dime. Now the woman that I'm loving, she stand right up for me. She rode my biggest Roger every night for me. I'm that man in the Bama mine. She can spend my dollars like she can my dime. Down in the mine, devil cold by the ton. My sweet woman out all night on a run. I'm that man in the Bama mine. She can spend my dollars like she can my dime. Now I don't mind working hard if she'll only treat me right. But if I catch her messing around, it'll be too doggone tight. I'm that man in the Bama mine. She can spend my dollars like she can my dime. Harmonica and Washboard Blues, temas de repertório recuperados entre 1937 e 1940. O selo da edição é Cedar, mas o anterior é Black and Blue. Judd Gillam e Washboard Sam na colher de blues. Viriado 25, a nova toca do primeiro de duas horas, noite dentro, segunda para terça. Baby woke up this morning and she said she's highway bound. Yes, my baby woke up this morning and she said she's highway bound. She wanna find number 51 as the main highway out of town. She wouldn't even talk to me. Didn't have a word to say. She wouldn't even talk to me. Didn't have a word to say. She asked all her friends where she could find 51 highway. Said I feel like taking my suitcase and sitting down on a lonesome highway. I feel like taking my suitcase and sitting down on that lonesome highway. So she, if she leave out on number 51, I'll overtake her just for a day. Thank you. If I had my machine, I wouldn't worry about her leaving town. If I had my machine, I wouldn't worry about her leaving town. 'Cause I'd hit that 51 highway. Lord knows I'd roll that highway down. Quase, quase a jogarmos à meia-noite. Noite dentro, Viriado 25, Radar. Radar. My baby woke up this morning and she said she's highway bound. Yes, my baby woke up this morning and she said she's highway bound. Radar é meia-noite. A banda pop mais importante dos últimos 15 anos, ao vivo no Pavilhão Atlântico. Oasis, 15 de Fevereiro. Dig Out Your Soul, o melhor álbum desde What's the Story, Morning Glory, em concerto. Oasis, ao vivo, 15 de Fevereiro, Pavilhão Atlântico. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Radar. A família Gallagher agradece a vossa comparência. É exatamente a Radar que sintoniza. Feliz acaso. 97.8 MHz para o éter lá para cima. Psh. Emissão online em www.radarlisboa.fm. No blog passam-se cada vez mais coisas. Há, por exemplo, roteiros próprios de uma série de pessoas daqui, porque aqui há pessoas, sobre o Rock in Stock, ou disparado por Super Rock in Stock, das próximas noites de 3 e 4. Também as novidades quanto às atividades de Radar, blog radar.blogspot.com. Por aqui passamos a noite juntos e hoje a passagem de segunda para terça-feira. Felizes da vida com uma voz ligeiramente recuperada. Muito obrigado pela paciência nos tempos anteriores. Boa noite. Viriado 25 é a nova Toca do Lobo na Radar. Radar Warehouse. Fist of Baixo, uma cortesia da revista Jazz Wise, de que retiramos este tema El Levante, álbum Spanish Accents, Alec Dankworth. In the economic sphere, well-conceived and well-intentioned privatization program. Sean Cooty, Fellas, Egypt 80. Many Things, Viriado 25. Onde? Radar. Da meia-noite e 30 a Boomerang na edição de Viriado 25, a que vos leva até à 1 da manhã nesta passagem de segunda para terça-feira, noite dentro na Radar, palco Radar esta semana com os Ex-Wife. É um recente registro, muito recente, do mês passado, aliás, de há dois meses já, que é de outubro de 2008. Quanto ao álbum de família, hoje não há ainda ecos por aqui, mas não tardam. A dedicatória é 3 Feet High and Rising, os Del Sol. Keep this frequency clear! Memory of a Free Festival. Mal, mal, isto é gigas. Memory of a Free Festival. Tema de Bowie. Homenagem a Rebel Rebel, uma compilação onde participaram com felicidade os Mercury Rev. Ouve-se, sente-se. Sun Machine is going down and we're gonna have a party. Margaret Rev na edição tributo, uma edição uncut de há uns meses atrás, onde recuperamos Memory of a Free Festival. Outro dos temas habituais por aqui em feriado 25 é a noite dentro da radar, de segunda a sexta, 23, uma da manhã, no caso Heroes, para os King Crimson. Títulos para a comparação, tributo ao repertório de David Bowie, de genérico Rebel Rebel, uma iniciativa da Uncut, de que Viriato Vincent retirou os Mercury Rev, Memory of a Free Festival, e a entrega dos King Crimson para Heroes. 97.8. Não som tarde Boomerang. Entretanto, há ainda New Cuts, Halloween's and the Savoir Faire, álbum da Yap Cat, aliás, Yap Rock, Trash, Rats and Microphones. Feriado 25 de Nova Toga do Lobo Radar, de segunda a sexta, terça a sábado até 23:01. Mais uma inscrição rápida nos New Cuts, Trash Rats and Microphones, o genérico para o álbum da Yap Rock dos Alois and the Savoir Faire. Atentos ao blog da Radar em blogspot.com. Será por aí sempre que irão saber, primeiro que tudo, as novidades. Já que anda por aí a recolha de dados para o balanço de 2008, álbuns, concertos, melhores canções nacionais e internacionais, isto é apenas um link, mas em relação às canções internacionais apelamos àquela que nos deu repentinamente alguma ou muita felicidade. Votámos assim, porque só se podia votar uma vez. MGMT Wicked Wars. Se não aprovar, reprove e leja o outro. Aliás, o álbum chama-se O Regular Spectacular. Podia ter este genérico que inventámos de repente. MGMT Noite dentro do radar. Alternativa. Com Viriato 25. Espíritos. vem, folgam os espíritos. Esta vez em Bumerangue, uma curiosidade para muitos. até mesmo para nós, já que o repertório dos Golden Smog se encontrava disperso. Desta vez, The Best of Golden Smog, evocando os anos na editora Recordisc, agora numa recuperação da Rhino, como tem feito constantemente, em Boomerang Golden Smog, Stay Golden Smog. É o genérico para o álbum aqui a recuperar. São muitos temas, é bem provável que valha duas noites ou duas inserções. Until You Came Along, Looking Forward to Seeing You, Ill-Fated, para já, Golden Smog. Looking forward to seeing you in the sunshine on my time, in a station off the coastline. Coming you. Looking forward to seeing you in that one room down the hallway, two doorways and a window without a view. It all comes in threes. I bet you're six, but I still got. Shines off the coastline in a station on your time. Come in view. Looking forward to seeing you in that one room down the hallway with two windows and a doorway we can't get through. It all. O álbum agora disponível, The Best of Golden Smog, de Rico Disc Ears, é longo, mas longo em termos de temas. Tem o genérico Stay Golden Smog. Vai merecer, porque é óbvio, duas inserções no Boomerang de hoje e de amanhã. Vamos rodar mais um tema, este Lost Love, e no meio disto tudo ficarão 8 em 18 ou 9 em 18. Lost Love on the Sea, Golden Smog. You can put it behind you, but it's still beyond me. His heart's breaking the summer. All around me, but I don't feel a thing. De Viriato 25, o passatempo dedicado aos Guns N' Roses e ao lançamento do novo Chinese Democracy. Apenas um prémio, uma dedicatória, uma discografia inteira e completa, já verificamos, incluindo o último álbum dos Guns, alguns DVDs também. O espírito é ser o melhor, ou mais proeminente e mais experiente fã dos Guns. É passatempo de Viriado 25 aqui na Radar. Experimentámos pedir e aguardamos até 15 de dezembro os resultados. O tratamento ou gráfico ou textual, neste caso texto uma A4 folha a 2 espaços o máximo, e mesmo assim é muito, relativa à capa que passou a ser a inexistente capa de Appetite for Destruction, o álbum estreia dos Guns. Alguns de vocês sabem ao que nos referimos. O álbum aparece nas coleções e na reconversão em CD como um crucifixo com as 5 caras mais ou menos maquetadas ou caricaturadas dos elementos dos Guns da altura. O que nós queremos é que falem da outra capa, que se lembrem da outra capa, para que a história não se reescreva assim, nem sequer na pop rock. Segunda pergunta em desempate, contra capa, qual a marca do whisky mais proeminente nas mãos ou na presença do quinteto Guns da altura? Trabalhos e respostas para Viriado 25. Radar, Rua Viriado 25, 6º andar. E deixem-me procurar outra vez o... Ah, cá está, o código 1050-234 Lisboa. Despachem-se, há apenas um premiado. Somos nós a escolher e damos o peito quando o fizermos. Hi. O novo Guns é Abre Assim com este Chinese Democracy. www.radarlisboa.fm. Emissão online para todo o mundo. www.radarlisboa.fm. Ponto final de Viriado 25, Radar. Segunda à sexta, 23, 1 da manhã. Din, ponta da língua. Esta semana, um velho registro, uma velha edição histórica da Hannibal Records, passou depois ao domínio da Rico Disc. It's the Talk of the Town and Other Sad Songs. Boulevard of Broken Dreams. Feriado 25, Boulevard of Broken Dreams, It's the Talk of the Town. A noite continua na radar com a recuperação para o álbum de família da semana passada, exatamente referente aos Mercury Rev e Deserted Songs. O desta semana pertence aos Dallas Soul. Fica para amanhã. Boa noite.